agora é hora. Tô no SSP. Agora é hora. Vida dominada, vamos que vamos. Pai, pum e pá, pode acreditar. Favela, condomínio, Churupita, Jaraguá. É só chegar, saber chegar, é o que há. Se segura então, vamos lá. 27 de janela, 23 resíduo nela. Desde as ruas de terra aos primeiros barracos na favela. A pedreira era ativa, era minha distração. Na goma simples, humilde, sem muro e sem portão. Hoje outros 500, graças a Deus, né não, né não. Será o progresso, será a evolução. Será o regresso ou será a destruição. Fica a interrogação, a favela expandiu. Churupita condomínio, 23 a mil. Soma, multiplicação de vagabundo hostil. Pintou sujeira, malandragem, nem me viu. Na barra da Forquilha, segue em frente, segue quente. Opa, opa, e aí? Cumprimento meus mano, cumprimento minha gente. Marcelo, Gu, Tampinha, Pelebo e o Tatinha. Personalidade, é nós da fita, eu tô com ela. Salve simpatia, um beijo no coração, Dona Maria, mãe da favela. Toma aí os Beer Night e vem conhecer minha quebra. Jaraguá, Jaraguá, é lugar, é lugar. Lugar bom de viver, lugar bom de morar. Se você conhecer, manda só chegar. Jaraguá, Jaraguá, papapá, pode acreditar. Se não tiver você der, se não souber conversar. Bebe desta fonte, jamais esquece. Pan-americano, veja só, mais um cantinho da oeste, onde a humilde malandragem prevalece. A cabeça não pensa, o corpo padece. Saber entrar e sair, não sobe e desce. Cuidado, dedo mole não é maleável, não gosta de teste. Crack, crack, esquece, esquece. Pagou o sujeito, recebe o que merece. Se liga aí, mano, nada é de graça. Onde há fogo, sempre tem uma fumaça. Tá deixando milho, a molecada aí da praça. Quer fazer a mente, bora o plano. Vai carburar na mata. Chega então, de busão de lotação. Cidade de Abril, Capela da Lagoa, sangue bom. Aonde o bicho pega e o vapor dá a milhão. Rebenta os pais, convite pra colar na escuridão. Mesmo que seja noite, cola lá na noite, cola lá na noite. Ipanema, Lucrece, Aurora, Chica, Luísa, Bandeirantes, Pivã, Parque Nações Unidas. Pegue carona no trem do RZO. De Pirituba pra cá, é dois palitos, ó. É só chegar! Estação Jaraguá! Jaraguá, Jaraguá! É lugar, é lugar! Lugar bom de viver, lugar bom de morar! Se você conhecer, manda só chegar! Jaraguá, Jaraguá! Papi, pum, papapá, pode acreditar! Se não tiver, você der, se não souber conversar! Não é aqui, em outro lugar! Quebrada é quebrada, em qualquer lugar! Assim foi dito e sempre será primordial. O lance é respeitar. Seja recíproco, mundo simultanivar. Onde for pisar, no pai, pum e vá. Na bola de neve, não, na bola de meia, tem que constar. No rolê nos peão, fiz procissão, cabelei até suar. O peregrino roda o mundo, vai ao mapa de lugar. Da zona oeste à zona sul, pra representar, pra cantar. Jaraguá, Parelheiro, céu azul, Capão Redondo, Grajaú. Com facção fui pra lá, mano, Jefferson, o que há? Pipocou nas ideia, morou, chicote vai estralar. Bom dia, comunidade Jaraguá. Mais uma vez, o seu nome foi exaltado no ar. E assim será, e assim será. Interior paulista, grande São Paulo, ABC. Leste, norte, sul, Jaraguá, falei de você. Respeite a quebrada, mais do que tudo aí, nunca mais que nada. Chega mais zona sul, chega norte, chega leste. Como já disse, os loucos da zona oeste. É o respeito que prevalece. É o respeito que prevalece.